shaking your crooked leg. Everybody wanna shake your head. So get up, come on, push it down. Cá estou de volta mais uma vez. Prontos, bem sei, estive ausente assim um bocadinho de tempo demais, mas sabem como é? O Covid passou por mim e esse maldito Covid não me deixou em paz, mas cá estou de volta mais uma vez com vocês na pausa musical com a Sílvia, das 18 até às 20 horas. Fiquem comigo. Espero, aliás, que esteja tudo bem com vocês. Acho que ainda estou a tempo, ainda não chegámos ao fim do ano, mas, e pronto, também sei que isto já está a ficar assim um bocadinho fora de horas, mas vou-lhes desejar na mesma um bom ano cheio de coisas boas, que seja um bocadinho diferente do ano 2021 e cada qual de nós terá certamente um pedido diferente e bem pessoal. Para mim, será certamente a saudade de ter aquelas festas juntos, mas peço sobretudo a saúde. Portanto, um bom ano para vocês todos. Vamos continuar assim, vamos começar pelo menos com música. Vamos ouvir Diogo Pissarra, Vem Dançar Comigo. Não sei vocês, mas eu estou contente de cá estar. Ainda há vidros pelo chão de quando nos abraçamos. Ainda bate o coração desde que nos afastamos. Há tanto que mudou, mas vamos lá. Há tanto

temos que continuar. Talvez vocês não conheçam este tema. Maninho, vem para cá. Ligando só pra perguntar pra você como foi. Fica lutando com a vontade de saber como sou. Chega de conversa, eu quero você, essa é linha de oi. Oi. Vem, fica comigo no clima bandido cheio de desdém. Deita no meu colo que tô louco pra te chamar de neném. Vamos contra tudo, o final da oração é um amém. Amém. Eu só quero que seja bem melhor. E eu sei que longe de você eu sou pior. Só que a gente junto faz inveja ao redor. E sem pensar tu vem pra cá. Deixa que o amor vai te mostrar que na verdade eu sou o seu lugar. Pra um final feliz sem volta atrás. E sem pensar só vem pra cá. Deixa que o como foi? Fica lutando com a vontade de saber como sou. Chega de conversa, eu quero você, essa é linha de oi. Oi. Vem, fica comigo no clima bandido cheio de desdém. Deita no meu colo que eu tô louco pra te chamar de neném. Vamos contra tudo, o final da oração é um amém. Amém. Eu só quero que o mundo seja bem melhor. Sei que longe de você eu sou pior. Só que a gente junto faz inveja ao redor. E sem pensar tu vem pra cá. Deixa que o amor vai te mostrar que na verdade eu sou o seu lugar. Pra um final feliz sem volta atrás. E sem pensar só vem pra cá. Deixa que o amor poesia, but ready pra coxinha mãe. Pleno que levou pra minha ilha. Dobro volta na prainha. Alguma boa e bonita. Já ganha peito pra coxinha o pai. Momentos bons vêm e vão. E as coisas são como são. Caidinho por ti, nunca tem noção. Como não? Plena, plena, olha a menina. Plena. Bota mata minha coração, oh, plena, plena, forte menina, vou plena, bota mata minha coração, plena, vou em tudo na minha vida, bota mexe com minha, bota ponta desvia, já tem tempo, tá correndo atrás, plena, vou em minha vitamina, bota

me fuera, se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera. No hay manera que desaparezca. Quieres verme más y que también te debo olvidar. Que tienes un nuevo amor que te va mucho mejor. Que no sientes nada por mí, que vives tu vida feliz. Pero no te creo, yo sé que es mentira, porque yo soy el amor de tu vida. Sácalo de nosotros, hacemos el amor como los locos, toda la noche hasta el amanecer, baby. Dime quién te va a hacer olvidar de mí, dime quién me va a hacer olvidarte, cuando te entren ganas de hacer el amor. Dime quién te evitará llamarme, dime si él te conoce la mitad, dime si él hoy un día te lo hará. Como yo te comía, cuando necesites de mi compañía, yo soy el tuyo y tú la mía. Y dímelo, dime quién te lo hace como yo. Soy el loco que te enamoro, y hoy mando un beso te robo. Baby, dímelo, me extrañas igual que yo, y que en las noches me llamas cuando extrañas mi calor. Dice que un clavo saca el otro. ¿Quién te va a sacar de mí? Que salva tu corazón de la clava que yo le di. Dice tu causa que no aprobó. Pero ¿quién te va a sacar de mí? Que salva tu corazón de la clava que yo le di. Baby, la máquina de hacer dinero, baby. Una vez más, baby, Lore, mami. Yeah. no desaparece. Contigo descubrí que la soltería no es tan genial como parece. Nunca olvides mi vida que me encanta tu sonrisa. Alquilados, Mona Lisa. Espero que esteja a ser ao vosso agrado. Que estejam todos bem. Boa disposição na minha companhia. Pausa musical com a Silvia, das 18 até às 20 horas. E vamos continuar com um novo tema de Bárbara Bandeira. Onde vais? Não sei quanto tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta. Escondes o que queres dizer, pelo medo de me ver sofrer, mas não dá. Ai, nada nos une, só nos mantém. E tudo muda, nós mudamos também. Talvez o amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim. Mas tudo Beijo, Bárbara Bandeira. E vamos continuar justamente com outro novo tema de Bárbara Bandeira. Deixa-me descobrir. Se volando, baby, right. A felicidade tu é que sabes. Tu é que sabes. Por onde é que vou, que importa é que é sexo. Alright, alright, you disseste que é right. Ok, hoje a gente faz a vibe. A mesma vez que a noite vai ser nesse. Hoje eu fiz um ponytail à Rihanna, só para veres a minha cara de prazer. Que depois de passares pela minha cama, tu vais acreditar que Deus é uma mulher. E sou eu que te dou a regra e o nível do jogo. Sou aquela que brinca com o fogo. Aperta-me o pescoço que eu não se for. Se te mordo e peço mais é porque sabe pouco. Eu fico por cima na vida e em cima de ti. Se é right or die, eu sou o teu alibi. Fazemos o que queremos na minha cama e no teu carro. E quando acabamos até os vizinhos fumam um cigarro. Oh yeah, right. Sou vontade de ser volando, baby, right. Baby, ouve. Ainda bem que tenho um day limpo. A noite só para nós. Vem ficar permanente na mente e nesses meus lençóis. Não estou a dizer que tem direito. Essa verdade que tenho não se vai só numa. Tens que guardar só mais uma noite e que saborear toda a chuva. O brain no bar e o feeling. Tudo parte do mesmo. Não, eu vou estar lá dentro. Tipo, faço parte do spirit. Ela diz que tá calor, então manda o gelo pra esse bar, yeah. Ela chama, ela grita, ela é nari, yeah. Menos tanto que é no caso, depois fuma um cigarro. Deixa a vontade de ser volante, baby. Não, você é tu, é que sabes. Não importa onde é que vou, que importa é que é sexo. Rádio, disseste que era right, ok. Hoje a gente faz, se faz. Também não fica a noite, vai ser nesse. Deixa a vontade de ser volante. mais de que perdes muito mais. Não quero saber. Tu vais ver que me guias demais. Não quero saber. Já não tens lugar no meu lugar. Não quero saber. Agora estou à espera de mim. Não quero saber a Santa Maria. E vamos continuar com um tema que eu também venho de descobrir. Sabem como é? Quando está assim parado um certo tempo, temos um tempinho livre. Vamos continuar com um tema que eu também descobri, que eu gostei muito. O tema da Mara com a Severa. I came there. Viver como a Severa. Vender amor pela a água azul do mar.

chover 5 dias por todo o som e vamos continuar com uma música que eu não podia deixar de passar. Já os meus colegas sabem que eu adoro esta música, mas assim uma vontade de dançar e de ter alegria no coração. Vamos ouvir o Calcinha Preta, Pega Fogo Cabaré. Pega Fogo Cabaré. Desculpem lá, mas eu adoro esta música. A música seguinte é Luana Santana, Água com Açúcar. E vou dedicar esta música a um certo grupo de pessoas e especialmente para o Sr. Paulo, que está à escuta, e também para a Beatriz Sissi. Um beijinho grande para vocês, uma boa noitada. E não se esqueçam, fiquem sempre à escuta da boa música com a pausa musical com a Sílvia. Beijinhos. Que coincidência, amor. Eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra? Um no outro dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Canta aí! Antes de desistir do amor. Tenta o meu, por favor. mas antes disso prova o mesmo meu. Vem! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que coincidência, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amar? Um amor que dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Vem, assim, antes de desistir. tema Já Te Conheço, com Rui Orlando e Bruna Tatiana. E vamos continuar com Irmãos Verdade, Kuduro Caliente. Kuduro Caliente, Irmãos Verdade. E vamos continuar com o tema Márcio Pereira, Para Te Amar. E queria dar assim uma beijoca grande à Sandrine, que nos está a ouvir e que me está a dizer que é um bocadinho complicado pela internet. Eu espero que consigam encontrar uma solução para nos ouvir. Um beijinho grande para ti e para os outros que nos estão a ouvir através da internet. Sempre tem se perguntares quem eu sou, de onde eu vim, pra onde vou, qual é a razão de eu estar aqui, eu não sei, não sei. Mas sei que quando chega o sol, coloco as mãos no ar, começo a cantar. Yellow. E vamos continuar com Cris Ribeiro, Maria Maria. E estou a ver que agora são 19h35. Suponho que vocês estão à mesa ou em breve para passar à mesa. Bom apetite. Bom apetite para vocês. Estão à escuta da Rádio da Rádio Arconciel, no 96.2 com a Célia. Uma boa continuação de uma ótima noite para vocês. Quando vejo vejo esse bum bum bum bum, eu só quero bam bam bam bam. Quando eu vejo esse bum bum bum bum, eu só quero bam bam bam bam. Vou te beijar na boca, tu vais ficar no colo. Oh Maria Maria, calma que aqui estou eu. Oh Maria Maria, calma que aqui estou eu. Peroni, Vas a Querer Volver. E vamos continuar com um tema um bocadinho mais diferente, mas prontos. Temos que fazer assim um bocadinho para todos os gostos. Eu, Larissa, com saudade. Ma marque, c'est la mifère et maman, t'as oublié. Frère, on a tous en nous un petit bled, un coin perdu ensoleillé. Ouais, ouais. L'odeur des chants de notre enfance qui nous enflamme et qui nous fait vibrer. Ouais, le champagne en venime, mon pays c'est une dinguerie. Des plages à l'infini, du soleil de vrais amis. Respecte les calais, je te l'ai déjà fini. À ceux qui n'ont jamais craché sur leur pays d'accueil, qui voulaient retourner là-bas mais pas dans un cercueil. Né ici, le cœur là-bas me valide pas, la rue l'a déjà fait. Eh ouais, t'inquiète pas, je suis fidèle à mes racines et j'y retournerai. Ouais, le champagne en venime, mon pays c'est une dinguerie. Des plages à l'infini, du soleil de mes amis. Respecte les calais, je te l'ai déjà fini. A tão dita mulher da minha vida. penso sempre bem. Mas raramente isso tudo vai além. Eu não sei se é bem disso. Oh, minha mãe, mãe, mãe, mãe, mãe. Ou se eu fiz mal a alguém. Me diz o que eu faço. O que eu faço pros abraços. Se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar, yeah, pra abraçar. Me diz o que eu faço. O que eu faço com os meus beijos? Se eu não tenho sua boca pra beijar, yeah, pra beijar. Eu não sei se isso é por mau comportamento meu. Porque até sei que estou muito longe de ser perfeito. Eu até fiz tudo pra te dar o céu que é meu. Mas fui eu quem viveu Julieta e Romeu. Eu não sei se é feitiço. Minha mãe, mãe, mãe, mãe, mãe. Sou seu filho, mãe, alguém. Se eu quis. Me diz o que eu faço. O que eu faço pros abraços. Se eu não tenho mais seu corpo pra abraçar, yeah, pra abraçar. Me diz o que eu faço. O que eu faço pros meus beijos. Se eu não tenho sua boca pra beijar, yeah. Saber o que ela está sentindo. Tens de saber de onde é que ela vem. Como assim? Essa festa também não está assim muito. Não. Mas, tens de saber o que é uma boa festa, na verdade, mesmo uma festa. Okay. Queres dizer uma boa festa? De alma na paixão, Yuri da Cunha. E vamos continuar com Miguel Azevedo, rainha do TikTok. Por isso vai e liga. E agora vou passar um tema. Prontos, é assim, vai um bocadinho para dançar, mas também é para vocês não ficarem assim meio moços já à noite. Carlos Pires, saudades de vocês. E esta música queria dedicá-la ao Florent. O Florent que está sempre connosco para gravar as nossas emissões, para nós podermos depois ouvir, mas para vocês poderem ouvir de volta, ou de novo se ainda não quiseram, não puderam, não tiveram a oportunidade de ouvir. Esta é para ti, Florent. Um beijinho grande para ti e para a tua família. E para vocês todos também, claro. Esta música, já sabem quando ela passa, chegou ao final. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês e se vocês soubessem o que isto faz bem, estar de volta atrás deste micro e poder partilhar com vocês sorrisos, boa disposição e música, talvez diferente, mas boa música na mesma. Espero que tenham gostado. Aproveito mais uma vez para vos desejar a todos um bom ano 2022, cheio de boas coisas e sobretudo cheio de saúde e de muita alegria. Um beijo grande para vocês todos. A mim resta-vos dizer até quinta-feira, portem-se bem e passem um bom fim de semana que já está aí quase a chegar. Um forte abraço e um grande beijo para vocês todos. Down. Vou te dar um pouquinho de amor. Só quero poder. vai ser de sol, com poucas nuvens, apenas algumas durante a manhã na região sul. A temperatura deve descer ligeiramente. Nos Açores há de tudo nas previsões: sol, nuvens, chuva e também aguaceiros. Já na Madeira o dia promete sol e nuvens, mas nada de chuva e até uma subida da temperatura. A esta hora estão 11 graus no Porto, 13 em Lisboa, 14 em Faro, nas Ilhas 17 no Funchal, 16 em Ponta Delgada. Edição das 7 com